Estou aqui na CRN. Ouvinte da CRN, você está convidado a ouvir o programa Marquei Encontro com Deus, com o Pastor Gabriel, todos os sábados, das 13 às 16 horas, aqui no 1420 da Rádio Povo. 19 horas. Identificação. YK 597. Central de Rádio Notícias. Operando com equipe modulada na frequência de 1420 kHz. Essa é a CRN, Itatiba, São Paulo. O Itatiba Esporte Clube de Copa, que vem seguindo os rígidos protocolos de saúde para a retomada gradual de suas atividades. As quadras de beach tennis, squash, tênis e basquete estão liberadas mediante agendamentos na Secretaria do Clube. A lanchonete do clube está aberta de acordo com a capacidade autorizada e seguindo as normas de distanciamento. Piscina aquecida somente mediante agendamento na Secretaria da Academia. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 4538-4411 ou através do WhatsApp 99621-7609. Jornal de Itatiba Diário, em Itatiba, na rua Coronel Camilo Pires, 368, em Morungaba, na Banca da Fabiana. Seja você também um assinante do Jornal de Itatiba e participe de todas as promoções e sorteios. Maiores informações pelo telefone 4524-0507 ou pelo WhatsApp 942466013. Sabia que agora com o Sicredi você já pode pagar as suas contas, transferir e receber com o Pix? Em poucos segundos o valor da conta, seja qual for o horário e o dia do cliente. Você pode pagar e receber o Pix usando apenas uma chave, que pode ser número do celular, CPF, CNPJ, e-mail ou então QR Code. Para usar o Pix é muito fácil, é só acessar o aplicativo Sicredi aí no seu celular. A escolha é sua, é sua, a escolha é sua, é sua. Sicredi, gente que coopera, cresce. Como é sempre sua. Promoção Dezembro Folia. Na Audiocamp você compra seu aparelho auditivo em dezembro e só paga no carnaval. Isso mesmo, aproveite as festas com o melhor da tecnologia auditiva e comece a pagar em fevereiro. Venha para a Audiocamp. Rua Castro Alves, número 13, na Vila Santa Terezinha, esquina com a Avenida Santo Antônio. Confira as condições especiais de pagamento feitas para você. Áudio Camp de Itatiba. Casa Verde Construção e Acabamento. Aqui você encontra qualidade, bom atendimento e preços baixos. Agora em Itatiba, venha conferir. Grande variedade de pisos e porcelanatos à pronta entrega. Toda a linha de hidráulica Tigre. Diversidade de materiais elétricos, esquadrias, gabinetes, tintas, impermeabilizantes e adesivos. Você só encontra aqui. Localizada na Avenida Luiz Emanuel Bianchi, número 350, Jardim de Luca. Local da antiga Casa Bela. Faça um orçamento via WhatsApp. 11 952 92 1077. Casa Verde, qualidade, bom atendimento e preços baixos. CRM Itatiba amplia o espaço de informação e prestação de serviços em sua programação. Os acontecimentos da cidade, da região, do Brasil e do mundo, noticiados com a inigualável velocidade do rádio. Central de Rádio Notícias, conectando Itatiba através da informação do tempo real. CRM Itatiba, cada vez mais perto de você. Você se separou. Está entrando no ar Roberto Carlos e Companhia, as músicas do rei. Uma hora de muito amor e romantismo. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Apresenta. apresentação, Bia Ipsen, a comunicação jovem do rádio, trazendo para você o mais brilhante programa de rádio do Brasil, Roberto Carlos e Companhia.